Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Iniciamos então o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Este programa que acontece sempre à sexta-feira depois das 11, com reposição ao domingo depois das 10. Hoje com a participação do seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia. Obrigada por se juntar a nós em mais uma emissão do nosso programa Palavras de Esperança. Queremos em cada semana reforçar a esperança que habita em cada um. Bom dia, Liliana. Bom dia, caríssimos ouvintes. É com muita alegria que mais uma vez me encontro aqui também para dar mais o meu contributo para que este programa possa correr da melhor forma possível. É isso mesmo, estamos cá semana após semana para podermos assim transmitir palavras de esperança a quem está todos os dias desse lado e encontra junto de nós também uma alegria renovada. Senhor Padre, vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, é o segundo domingo do tempo do Advento. Começamos aqui com um olhar para a Igreja no mundo, mas antes disso, e porque acabamos de ouvir também as notícias da Rádio Renascença, que nos dava conta de uma nomeação bem recente para arcebispo de Braga. Também o próprio seu padre Pedro recebeu aqui esta notícia em primeira mão, portanto falamos aqui, temos uma nova nomeação na Igreja. É verdade, já que estava no estúdio quando ouvia as notícias da Renascença a dar conta desta nomeação do novo sucessor do arcebispo Dom Jorge Ortiga, que é o Dom José Cordeiro, um dos bispos mais jovens de Portugal, atualmente bispo de Bragança Miranda. E como é que vê então com esta nomeação? Disse-me que é então um dos mais jovens. É importante também que pessoas mais novas ocupem estes cargos de maior relevo na Igreja. É verdade, as sucessões dos bispos é perfeitamente natural, porque eles, chegando aos 75 anos, são convidados a escrever uma carta ao Santo Padre a pedir a renúncia, segundo o Código de Direito Canónico. Portanto, que poderá vir, digamos assim, mais cedo ou mais tarde. No caso do arcebispo Dom Jorge Ortiga, já lá vão quase 13 anos. 3 anos que ele está ao guarda o seu sucessor, digamos assim. Muito bem. Portanto, vamos então falar sobre a Igreja no mundo. Também ouvimos há bocadinho esta notícia desta 35ª viagem internacional do Papa Francisco. Este já era um assunto que o seu padre queria abordar no nosso programa. Portanto, o Santo Papa encontra-se de visita ao Chipre e à Grécia. É importante que o Papa Francisco, e já nos tem habituado também a estas presenças pelo mundo, portanto, é importante que o continue a fazer. Sem dúvida alguma, mais uma vez, o Papa Francisco continua a trilhar pelas periferias do nosso mundo, não é? Ele que já nos acostumou a visitar países, para nós, muitos de nós, são completamente desconhecidos. Temos mais um. Não, a Grécia não tanto, mas mais o Chipre. O Chipre, que é uma ilha ali, perdida no meio do mar Mediterrâneo, mas que é dividida em duas partes, encontra-se dividida, uma ilha muito pequenina, mas bastante dividida. Temos a norte uma parte islâmica, que está ligada à Turquia, que anexou essa ilha em 1974, instaurando o islamismo. Portanto, a maior parte da população da parte norte da ilha é muçulmana, e depois da parte sul, ligada mais à Grécia, onde existem mais cristãos, digamos assim. É uma sociedade mais secular, em que 5% da população são cristãos. A maior parte dos cristãos são ortodoxos, nem são católicos, digamos assim. Muito Os bem. Católicos devem chegar a 2%. Desses 5% de cristãos que se encontram nessa parte sul da ilha de Chipre. Da importância, não é, também, desta presença do Papa Francisco. Sem dúvida nenhuma. Digamos que é uma injeção, digamos assim, de espiritualidade cristã num território em que os cristãos são completamente uma minoria, digamos assim. Mas o Papa Francisco também já nos habituou a isso, a esta aproximação, a este saber estar mesmo com as outras religiões, portanto também são visitas que acontecem sem grandes sobressaltos. Sim, dentro de toda a normalidade possível. O Papa Francisco já nos acostumou a olhar para ele como sendo um perito, quer no diálogo interreligioso, exatamente, quer no diálogo ecuménico. Portanto, esta visita está a ser marcada precisamente por esses dois tipos de diálogos importantes na nossa Igreja, sobretudo a partir do Concílio de Vaticano II. Muito bem. Portanto, esta viagem decorre até quando? Esta viagem ao Chipre terminará hoje. Uhum. Depois o Santo Padre partirá amanhã para a Grécia. Exatamente. E estará até ao dia 6 de dezembro, na Grécia. Portanto, quer Chipre, quer Grécia, são países onde os cristãos são uma completa minoria, digamos assim. Portanto, o sucessor de Pedro vai ter com os seus irmãos na fé e no batismo, dando-lhes força e coragem para não deixarem de anunciar o Evangelho, mesmo sendo uma minoria. Muito bem. Também uma característica desta viagem, e se calhar a que vai marcar mais, é que, nas palavras do próprio Papa Francisco, ele diz que vai ao encontro das chagas da humanidade. É curioso porque esta ilha, nos últimos 10 meses, tem ocorrido muitos migrantes, digamos assim, que saem da parte norte, pertencente à Turquia, à parte islâmica, para ir para a sul em busca de melhores condições de vida e de trabalho. E a ida do Papa Francisco também vai um bocadinho nesse sentido. Para além de ir revisitar a ilha de Lesbos, onde há 5 anos ele celebrou uma Eucaristia junto ao mar, onde infelizmente muitos irmãos e irmãs morreram e perderam as suas vidas. Exatamente. À procura de uma vida melhor. De uma vida melhor. É verdade. Senhor Padre, olhamos então para a Igreja em Portugal. Começámos então também este programa com esta indicação de Dom José Cordeiro, nomeado então Arcebispo de Braga, mas há também a entrada solene do novo Bispo de Viana do Castelo, Dom João Lavrador, toma posse da sua nova diocese. Já tomou. No passado domingo, portanto. Eu abordo esta temática porquê? Porque Dom João Labrador foi padre na nossa diocese de Coimbra, né? Foi vigário paroquial em Pombal, onde iniciou a sua formação. Depois foi um dos principais dinamizadores do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil, um padre e bispo muito ligado aos jovens da nossa diocese de Coimbra. Vem mais tarde a fazer a sua licenciatura canónica e o seu doutoramento em Salamanca. Fez uma tese de doutoramento acerca de um dos principais renovadores da diocese de Coimbra, que foi o Dom Miguel da Anunciação, que foi bispo num dos períodos mais conturbados da história em Portugal, que foi no tempo do Marquês de Pombal. Uhum. Em que a Igreja teve que se subjugar aos interesses do Estado, e pessoais do próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, e também curiosamente reitor do Seminário de Coimbra durante algum período, cónego da Sé de Coimbra, e depois o último grande apostolado que ele fez foi como capelão do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra. Ele foi muito próximo da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, e que também contribuiu para que, de facto, também a irmã Lúcia pudesse ser mais conhecida pelo mundo e pela sociedade. Muito bem, portanto é um gosto e de facto um motivo de grande orgulho para a Diocese de Coimbra, não é? Que é verdade. Dom João Lavrador tenha tomado posse e seja agora o novo Bispo de Viana do Castelo. Sim, não é? Ele em 2008 foi nomeado Bispo Auxiliar do Porto, onde esteve até 2015. Em 2015 foi nomeado Bispo de Angra, onde esteve durante quase 6 anos, e em setembro passado foi nomeado Bispo de Viana do Castelo. Uma das dioceses, direi, mais jovens do país, digamos assim, que tem mais padres e mais jovens padres. Lá, graças a Deus, não há falta de clero. É uma diocese também, ela jovem, tem apenas 50 anos, creio eu. Foi desmembrada da Arquidiocese de Braga. Portanto, a Arquidiocese de Braga englobava hoje as atuais dioceses de Vila Real e Diocese de Viana do Castelo, e depois foi desmembrada, digamos assim, para a altura do 25 de Abril. De modo que grande parte do clero é jovem. Portanto, por lá não há crise de vocações, não é? Creio que não, pelo menos segundo os últimos dados estatísticos, não. É preciso que façam um estudo para se perceber o que é que diferencia, não é? Lá, e o que é que leva mais jovens a seguir a vida religiosa e não tanto os daqui. Tem uma razão histórica. Há uma explicação para o norte ser mais crente, digamos assim, ou mais praticante a nível da fé cristã do que o sul. É que o sul foi evangelizado pelos cruzados. E o norte foi evangelizado pelos beneditinos, não é? Os cruzados era mais à força das armas, digamos pois. Assim, da pressão armada. Os beneditinos não, mais à força da oração. Daí a influência, ficou, digamos assim. Ficou enraizada, não é? É verdade. A importância da oração no dia-a-dia das pessoas. Pronto, está explicado, não é? É verdade. Há sempre uma explicação para tudo. Portanto, também nós felicitamos Dom João Lavrador por esta nova missão na Igreja. Já em Oliveira do Hospital, seu padre, no que reporta então a Unidade Pastoral Oliveirense, vai acontecer uma iniciativa interessante no próximo dia 7 de dezembro. Quer contar? É verdade. Portanto, estamos em vésperas da solenidade da Imaculada Conceição, que não é por acaso que é celebrada neste tempo santo e favorável do Advento. Maria, que é, digamos assim, uma das figuras principais deste tempo de preparação para o Natal, não é? Se Maria não tivesse aceito o seu sim, não teríamos o nosso Salvador. Exatamente. Não teríamos o nosso Redentor. E por que não marcar essa solenidade da melhor forma possível, com este belíssimo hino do Acatistos? O que é isto, Acatistos? Isto é uma palavra grega, que significa cantar de pé. Portanto, vamos estar durante uma hora a cantar de pé sem alguma vez nos sentarmos. Muito assim. Bem. E o que é que consiste este hino? Digamos, é uma composição mariana de rito bizantino. Terá tido origens no Oriente, digamos assim. Não seguindo a nossa tradição, que é a tradição latina, de rito latino, mas de rito bizantino. E conta o mistério da encarnação salvífica do Verbo de Deus, desde o momento da anunciação do anjo a Maria até à parusia, isto é, até à última vinda de Cristo, não é? Digamos que a temática central e a personagem principal é Jesus Cristo, mas tendo como pano de fundo a figura de Maria, não é? Que é a nossa corredentora, como nos diz um dos documentos principais do Concílio Vaticano II, que é, de facto, se não tivesse sido graças ao sim de Nossa Senhora, não teríamos Jesus connosco, não teríamos sido salvos e redimidos do pecado, da dor, da tristeza e do sofrimento. E digamos que é uma história contada e cantada acerca da vida de Maria e das graças e alegrias que ela trouxe à humanidade, a todos nós. Muito bem, e parece-me assim uma iniciativa muito interessante. E, seu padre, quem é que promove, portanto, é a Unidade Pastoral, mas há algum grupo em particular que dinamiza este cantar de pé? Não, eu creio que é mais enriquecedor usarmos e utilizarmos chamada prata da casa, digamos muito assim. Bem. Eu, portanto, consegui reunir alguns coros de algumas paróquias aqui pertencentes à nossa Unidade Pastoral. Já tivemos a oportunidade de fazer um primeiro ensaio na segunda-feira. Teremos mais um ensaio na próxima segunda-feira às 21h no Salão Paroquial de Lagares da Beira, para afinar, digamos assim, os últimos pormenores, para que isto possa correr da melhor forma possível. Portanto, estiveram presentes os coros do Herbedal, de Oliveira do Hospital e de Lagares da Beira também. Muito bem, portanto vai ser um evento muito enriquecedor, certamente. Eu creio que sim. E vai ser sempre fazer a cantar? Sempre a cantar. Sempre a cantar, sim, sim. Presidirá o Padre António Loureiro, mas depois, digamos assim, a parte mais importante desta celebração é precisamente o canto e o texto que o canto quer transmitir. Muito bem. Mais do que cantar bem, é o de perceber e entender o que é que o texto nos quer dizer para os dias de hoje. Portanto, não vai ser cantado em grego, atenção. Sim. Vai ser cantado em português. Sim, para sim. Que se é a tradução. Perceba, não é? Exatamente. E terá aqui a duração de uma hora, mais uma hora. Uma hora, precisamente. Sim, sim. Muito bem, parabéns pela iniciativa. Esperemos que resulte num sucesso, como aliás outras assim têm acontecido. É verdade. E também surge no contexto de ser a padroeira da paróquia de Lagares da Beira, portanto, que é a Nossa Senhora da Conceição. Iniciará com este hino do Acatistos no próximo dia 7 de dezembro às 21 horas na Igreja Matriz, e depois com a celebração da Eucaristia às 10h30 também na mesma 8, igreja, não é? Porque no dia 8. Ser, o facto de ser então padroeira de Lagares da Beira, portanto também vai acontecer essa festividade religiosa. É verdade. Por lá. Vamos então, Sr. Padre, olhar para a liturgia de domingo. É o segundo domingo do tempo do Advento. Estamos então na Rádio Boa Nova. Podem nos acompanhar em 100.2 FM. Estamos também em direto através do nosso Facebook, onde nos podem ver. Também podem acompanhar-nos, deixar uma mensagem. Temos muito gosto também em partilhá-la aqui na Rádio Boa Nova, mais daqui a pouco. Sr. Padre, centremos-nos então na liturgia da palavra do próximo domingo. Temos a primeira leitura do livro de Baruch, que sugere que este caminho de conversão é um verdadeiro êxodo da terra da escravidão para a terra da felicidade e da liberdade. Difícil é que ainda nem todos se tenham apercebido disso, não é? É verdade, a começar por nós. Quantas e quantas escravidões nós estamos apegados e às vezes dificilmente nos libertamos delas, não é? De facto, a nossa peregrinação pela terra é um autêntico êxodo, digamos assim, não é? Da terra da escravidão para a chamada terra da liberdade, em que este profeta Baruch nos fala, não é? Baruch terá sido, eventualmente, o secretário pessoal do profeta Jeremias, não é? Alguns estudos mais recentes dizem que não, que ele utiliza este pseudónimo para dar credibilidade ao seu texto, digamos muito assim. Bem. O autor será provavelmente do século II antes de Cristo, portanto, no chamado período helenista, no tempo do grande imperador Alexandre Magno e dos seus generais, em que eles oprimiram o povo de Israel impondo, digamos assim, o seu culto aos ídolos, o seu culto politeísta, digamos assim. E é curioso porque este autor compara esta cidade santa de Jerusalém, que era infiel à época, a uma esposa que se encontra de luto e desesperada pela perda dos seus filhos e do seu marido. E é curioso, não é? Uma pessoa quando se sente nessas situações, o que é que procura? Procura palavras de conforto, palavras de alento, busca a fé, busca a esperança, mas nem sempre a consegue atingir sozinha. Necessita de alguém que lhe dê a força e coragem necessárias para poder chegar lá e para poder superar a sua dor, a sua tristeza. Exatamente. E o seu sofrimento. E esse alguém é Javé. É Deus, o único capaz de nos fazer levantar das nossas muitas ou poucas quedas que vamos fazendo ao longo da nossa vida, não é? Portanto, é isso que nos conta esta leitura. Sem dúvida, levanta-te, Jerusalém, exatamente. Eis aí a tua luz que vem dar sentido à tua vida e à tua existência. E esta luz, nós sabemos bem quem é, estamos no tempo do Advento, é Jesus Cristo, não é? Que vem nascer e renascer nas nossas vidas e nos nossos corações. Somos convidados, Sr. Padre, a viver este tempo numa serena alegria, confiantes no Deus que não desiste de nos apresentar a proposta de salvação. Sem dúvida. Para que guerras? Para que intrigas, né? Se Javé vem para nos salvar e nos redimir através da paz, através da unidade, através da fraternidade e da comunhão, não é? É verdade. Algo que nos faz verdadeiramente, ou nos deverá fazer instalar ou desinstalar e incomodar, não é? É verdade. De nada vale, aliás, muito pelo contrário, devemos viver esta proposta que Deus nos apresenta de serena alegria, de, para então também sentirmos a felicidade e a liberdade, colhermos esta proposta libertadora que Deus nos faz. Estamos a caminho do Natal, não é, seu Padre? É sempre um momento importante para, ou seja, cada dia é importante que tenhamos isto no pensamento, mas agora, esta altura da caminhada do Advento, também devemos viver isto de forma mais sentida e particular. Sem dúvida nenhuma, apesar de termos sempre presente que o Natal não é só uma vez por ano. Todos os dias do ano. O espírito deve manter-se, não é? Sem dúvida nenhuma, mas nós, como humanos que somos, ilimitados e frágeis, temos sempre necessidade de marcar um certo e determinado dia do ano em que nós estejamos mais sensíveis a esse acontecimento e a essa causa. Deixa-me cá ser mais bonzinho, estar ali junto à família, mas depois passa o Natal e volta tudo. Isso é que não deve ser, não é? Depende de nós, aí também dependerá de nós. Depende de cada um. Depende da nossa capacidade de recebermos da melhor forma possível Deus ou não, não é? Porque Deus não toca na nossa liberdade, não mexe, não é? Quer dizer, ele só entra se nós o deixarmos entrar. Claro. Mas também não entra se nós não lhe abrirmos a porta, não é? Exatamente. Portanto, ele respeita. Agora é importante. Por isso cabe a cada um de nós, é isso mesmo. Exatamente. Que eu disse, não é? Cabe a cada um de nós. Portanto, e nós também, com o nosso programa, queremos de alguma forma ajudar as pessoas a refletir, não é? E a perceber o melhor caminho a seguir, não só agora nesta altura do Natal, mas todos os dias do ano. Seu Padre, já na segunda leitura temos leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, que nos chama a atenção para o facto de a comunidade se dever preocupar com o anúncio profético e dever manifestar em concreto a sua solidariedade para todos aqueles que fazem sua a causa do Evangelho. Portanto, temos aqui esta palavra da solidariedade. Temos que nos preocupar com os outros. Permita que me faça uma referência especial a esta carta. É talvez das cartas mais belas que São Paulo escreveu. Digamos assim que esta comunidade de Filipos é a menina dos olhos deste apóstolo. Sim. Digamos assim. Foi fundada por ele, mas é curioso porque ele, com o seu testemunho, não só de fé, mas também de vivência da sua própria fé, marcou indelevelmente a vida desta comunidade, que jamais o esqueceu. Uhum. E é curioso porque esta carta é escrita numa fase difícil da vida de Paulo. Paulo encontrava-se prisioneiro, digamos assim. Não se sabe se já em Roma, se já em Éfeso, não interessa, mas será certamente uma das cartas do cativeiro, em que ele vai recebendo muitos feedbacks daquilo que vai acontecendo na comunidade de Filipos, a preocupação que aqueles irmãos e irmãs têm em saber se o seu fundador está bem de saúde, se está bem espiritualmente, se ou se não, não é? Quer dizer, uma importância vital, não é? Porque às vezes olhamos para aqueles que fundam as coisas como sendo pessoas distantes, em que não têm nada a ver com a nossa vida, nem com a nossa existência. Não acontece com a comunidade de Filipos. E o próprio Paulo sente necessidade de lhes escrever e de lhes manifestar a gratidão pelo qual se preocupam com ele. Uhum. Isto é curioso, não é? Porque nem sempre nós encontramos isso nas paróquias. Nem sempre encontramos isso. Pois não. E é curioso, não é? Muitas vezes caímos o risco de encontrarmos comunidades cristãs em que não são verdadeiras comunidades cristãs, mas são ajuntamentos de pessoas. É. Como aquela cena dos autocarros, não é? Em que toda a gente vai no mesmo veículo, mas têm vidas díspares e não se conhecem de lado nenhum, não é? Hoje o grande risco de acontecer. Isto corre o risco de acontecer nas nossas próprias comunidades cristãs, não é? Em vez de sermos irmãos e irmãs, tornarmos vizinhos. Não é? Porque não é a mesma coisa, não é? Sermos vizinhos é uma coisa, sermos irmãos é outra, não é? Sermos vizinhos, desprendemos-nos e despreocupamos com o mal dos outros. Claro. Os irmãos não, os irmãos preocupam-se e fazem todo o esforço para que o irmão ou a irmã que mais necessita fique bem e se sinta bem. Uhum. Não é? Algo que não acontece nesta carta. Contudo, não era uma comunidade perfeita. Também tinha algumas quesilhas, também tinha algumas divisões. E ele escreve também no sentido de sarar e de sanar todas essas divisões que acontecem nessa comunidade. Portanto, sugerindo que ultrapassem, não é? Essas divisões e os conflitos. Sem dúvida alguma, sem dúvida. porque só assim, não é, esta comunidade dará o testemunho do Senhor que vem. Portanto, esta é de facto uma carta interessante pela mensagem que transmite, e que é sempre tão atual, e é isso que temos verificado semana após semana, estes textos escritos há tantos anos e que de facto se aplicam tão bem naquilo que é a realidade atual, não é? São sempre atuais, quer para as coisas boas, quer para as coisas menos boas, mas que nos deverá de facto fazer desinstalar, no sentido de esforçarmos para fazer o bem e para sermos mais amigos uns dos outros nas comunidades cristãs que pertencemos, não é? Muito preocupar-se, bem. Não é? Preocupar-se. Claro, claro que sim. Seu Padre, no Evangelho de domingo temos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Este Evangelho apresenta-nos o profeta João Batista, que convida os homens a uma transformação total quanto à forma de pensar e de agir, aos valores e às prioridades da vida. Portanto, há aqui então este convite dirigido às pessoas para que pensem e ajam de outra forma. Sem dúvida alguma. Aliás, há pouco falava que uma das figuras principais do Advento é Nossa Senhora, mas existe uma outra segunda figura, que é precisamente João Batista, não é? Terminamos os Evangelhos da infância e iniciamos os Evangelhos de Jesus já adulto, deixando de ser criança, deixando de ser jovem, deixando de ser adolescente. E começa precisamente com a pregação de João Batista, não é? Ele que vai à frente a preparar os caminhos do Senhor, digamos assim. Em João Batista encontramos toda a síntese do Antigo Testamento, por isso ele é considerado o último grande profeta do Antigo Testamento e o, digamos assim, primeiro grande santo do Novo Testamento, digamos assim. É a porta de charneira entre o Antigo e o Novo Testamento, não é? Um homem que viveu uma vida rigorosa, uma vida muito austera, digamos assim, um total fuga mundi, não é? Uma fuga do mundo e da sociedade. Dizia que ele, dizem os especialistas da Bíblia, que ele terá habitado nos desertos, alimentando-se de mel silvestre e gafanhotos e vestindo-se de pele de animais, tal rígido era consigo mesmo, não é? Uhum. É curioso, não é? E um homem que esteve e viveu praticamente nas margens do Rio Jordão, pregando um batismo de penitência ou um batismo de conversão, né? Temos, digamos, aqui os primeiros sinais daquilo que depois vai ser o batismo cristão, não é? Mas o batismo de João era um bocadinho diferente. O batismo consistia num arrependimento, não é? num verdadeiro exame de consciência pessoal de cada um, e que depois se traduzia no gesto de se batizar no Rio Jordão, não é? Limpando todas as imundícies, todas as impurezas, não só físicas, mas também espirituais. Uhum. E diariamente também podemos ser convidados a esse batismo, não é? Todos os dias fizemos essa reflexão e deitarmos para fora aquilo que de facto não é tão bom para nós e para a nossa vida à luz de Deus. Se calhar podemos também fazer isso todos os dias, à nossa maneira, claro. Sem dúvida. Aliás, temos o nosso segundo batismo, que é a segunda tábua de salvação, que é a confissão, ou a penitência, não é? Claro. Está muito ligada também ao batismo de João, curiosamente. Uhum. Não é? Claro que depois com as suas devidas adaptações, é certo, mas João é, digamos assim, o pioneiro nestes sacramentos, curiosamente, não é? Sim. Muito bem, mas é importante, Sr. Padre, que façamos esta reflexão, não é? Esta introspeção daquilo que é a nossa vida, daquilo que vamos fazendo, pensando, como agimos. É importante que o façamos, que retiremos um bocadinho do nosso dia para podermos assim olhar para o nosso interior e percebermos aquilo que vai acontecendo connosco e que pode não estar a ser o melhor. Sem dúvida nenhuma. Nós, para sermos pessoas completamente sadias, deveríamos-lo fazer todos os dias. Nem sempre o fazemos. Pelo menos falo por mim, não é? Às vezes também falho um bocadinho nesse sentido. Mas é importante a gente todos os dias fazermos o nosso próprio exame de consciência, sobretudo quando estamos para nos deitar. O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de menos bom? O que é que eu devo fazer para que o dia de amanhã não aconteça da mesma forma como o dia anterior, sobretudo nos aspectos mais negativos, uhum, e que me trazem a mim dor, tristeza e infelicidade, não é? Se o fizéssemos todos os dias, acho que o mundo seria melhor, não é? Todos nós, claro, não é? Para além, não de, só se calhar, para além de se calhar quem o fizer a dormir um bocadinho melhor, não é? Só de perceber que de facto identifica algo menos bom que tenha feito e que possa melhorar, e aquela condição que tem de que amanhã não vou ser, aquela condição que se propõe de que amanhã não vai ser assim, se calhar ajuda também a uma libertação emocional e a pessoa consegue estar um bocadinho melhor consigo própria. Sem dúvida nenhuma. Retifico tudo aquilo que a Lilena está a dizer. Aliás, outra característica de João Batista é precisamente não se anunciar a ele mesmo. Ele não se está a anunciar assim, né? Está a anunciar o Salvador e o Redentor que já chegou e que ele depois vai descobrir no seu primo essa mesma salvação e essa mesma redenção, porque ele era primo de Jesus Cristo, não é? Uhum. Sobretudo no momento em que o batiza, digamos assim, o próprio Jesus, que não tendo pecado se quis sujeitar a esse mesmo ritual, não é? Fazendo-nos olhar para nós assim como eu fiz, fazer vós também de igual forma, e por isso todos nós ainda somos batizados, não é? Precisamente por isso. Exatamente. Por Jesus Cristo também ter sido batizado, apesar de não precisar, não é? Ele não tinha pecado, mas quis sujeitar a isso precisamente para que lhe pudéssemos seguir o exemplo, não é? Muito bem. Seu Padre, olhamos então aqui para a liturgia do próximo domingo, caminhamos então para o Natal, olhamos para o segundo domingo do tempo do Advento, estamos a terminar o nosso programa, o tempo está-se a esgotar. Que música sugere para fecharmos então o nosso programa de hoje? A música que sugiro é El the World, trazendo para português, cure o mundo, não é? Esta cura do mundo não depende só de alguns, depende de todos nós. Portanto, é uma música do Michael Jackson, de um álbum que ele publicou em 1991 chamado Dangerous. Portanto, é conhecida, é muito conhecida de todos nós. Portanto, aliás, é uma música bastante atual na sua letra. Lembremos sobretudo e particularmente quando estivermos a ouvir esta música, todos os migrantes. Estamos já a ouvir em som de fundo, ela é um bocadinho grande também. Sim. Portanto, começamos já a ouvir, mas pode continuar com a sua explicação. Portanto, uma música, diria eu, bastante atual, dada esta crise migratória que todo o mundo está a atravessar, tantos e tantos jovens, crianças, idosos e adultos que perdem as suas vidas à procura de melhores condições de vida, e nós às vezes assistimos impávidos e serenos a todas estas desgraças, não é? Não fazemos nada. Verifico que esta música começa com uma reflexão primeiro também, não também, é? Antes, sim, de avançarmos com uma música propriamente dita. Seu Padre, vamos então ouvir, já regressamos. Padre Pedro, esta então a sua sugestão para fecharmos o nosso programa das palavras da esperança, nada melhor, de facto, este tema já com vários anos e que dá sempre muito gosto de ouvir nesta versão que partilhou connosco, que, em que através do YouTube conseguimos também toda a legenda em português, para quem queira perceber melhor esta letra. Já na altura em que foi criada esta música fazia todo sentido e agora faz ainda mais sentido. Sem dúvida alguma. Enquanto existir a humanidade faz sempre sentido. Agradeço então a sua sugestão. Terminamos por aqui o nosso programa das Palavras de Esperança, desejando também a todos quantos estão connosco um bom fim de semana, um bom domingo também, que possam escutar esta liturgia, estas leituras que estivemos aqui a analisar de forma particular. Até um próximo programa, seu Padre. Até uma próxima e feliz caminhada de Advento para si, Liliana, e para todos os nossos ouvintes. Portanto, rumo ao Natal. É isso, senhor. Mesmo. Seu Padre, muito obrigada. Nós terminamos assim então o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Pode ouvir de novo no próximo domingo, a partir das 10 da manhã. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.